recém-largado é assim. Perfil atualizando, legenda de salmo. Larga e começa a sair. É só cena de algo que está a superar. Localização de balotado. Insinuações que tem alguém do lado. Posta voltando pra casa às seis. Pra provar pro ex que quem perdeu foi o ex. Mas o som do seu carro só toca em direta. Para de filmar painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás do story cê tá molhando o volante. No som do carro só toca em direta. Para de filmar painel e vira tela. Só sai saudade desse alto-falante. Atrás do story cê tá molhando o volante. Chorando bastante. Quer mostrar que me esqueceu, então esquece antes. Portal do Arrocha. Isso aí, é Guimarães, eu volto pra chorar. O som dessa latinha abrindo do meu lado aqui é música pros meus ouvidos. Que quebrar a promessa que eu fiz pra mim, de não beber com o coração partido. É um risco, eu sei disso. Quando entra a bebida eu perco o equilíbrio. E pra piorar um doido parou e não deu aviso. Aqui é proibido o som automotivo. Abriu o porta-mágoas, ligou o som. Tocou as brabas que maltrata o meu coração. Abri o porta-mágoa, só moda doída. E eu aqui torcendo pra guiar a bateria. Abri o porta-mágoa, ligou o som. Tocou as brabas que maltrata o meu coração. Abri o porta-mágoa, só moda doída. E eu aqui torcendo pra guiar a bateria. Ainda bem que chegou a polícia. E salvou a minha vida. Alô, Ian Guimarães. Aqui tem sentimentos, o pai.